gente, o enterro tá marcado pra amanhã e a gente vai transmitir na Casa é Suja ao vivo e exclusivo, tá? Mas agora, enquanto nenhum outro artista morre, não é? Vamos falar com o Juarez. Tudo bom, Juarez? Oi, Sônia, tudo bom? Olha, as linhas estão congestionadas. Linhas congestionadas agora. Olha que maravilha, hein? Todo mundo ligando pra comprar Black Pix? Não, é que nessa hora, metrô, busão, trem, tudo lotado, linhas congestionadas, viu? Tá certo, Juarez. Fala então aqui da Black Pix, tá? Muito bem, oportunidade única pra você que quer uma câmera e não tem comprovante de renda, sem emprego, sem beleza, sem noção e sem vergonha na cara, tá? É a Black Pix 0860, tremendo pra comprar a melhor do Brasil. Ela vem com corretor de olhos pra você que é vesgo. Olha que maravilha, né, gente? Isso, tem também a exclusiva tecnologia Bitoca Detector pra você tirar automaticamente aquela foto fazendo beicinho. Ai, sensacional, Juarez. E pra você que ligar agora pro 0860 Tremendo, vai levar de brinde, sem custo, sem presente, da Tecnomainha, um sensacional, olha, um sensacional CD com filtros pra você deixar sua foto profissional. Você pode ser ainda mais feio do que o Paulo Nunes acordando na fazenda, meu amigo. E mesmo assim, você vai parecer um modelo profissional nas fotos pelas redes sociais aí, né? Mas que maravilha, então, hein, Juarez? É lindo, lindo. E com o selo Abner Rodrigues de qualidade, não é? Com certeza, por isso liga agora 0860 Tremendo. De novo? 0860 Tremendo, liga lá.